sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Ia deslizando no meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. O que eu faço? É você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinhar, minha linda sereia. Seu amor, vem que eu quero você. Meu bem querer, vem me dar seu amor, vem que eu quero você. Meu bem querer. Sonho nada, em plena madrugada, você vem surgindo toda nua, linda, cabelo contra o vento, tornando meu momento, é cheio de beleza e fantasia. É você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. Em ter você, paixão pra vida inteira. Te carinhar, minha linda sereia. Vem me dar seu.